Onde vou voltar pra minha vida de cabaré, vem? E o telefone pra contato é 719-9360-4675 99990-9144 Interbrasil Produções. Foi uma vida tão bonita, e você sabe que eu te dei uma história despedaçada, e você sabe que eu tentei. Há quanto tempo eu falava que você estava estranha, pois as noites tenho sonhado sem você na nossa cama. Todo dia uma história que seu pai está doente, todo mundo perguntando por que você tá tão ausente. Não era pra confiar nessa mulher, eu vou voltar pra minha vida de cabaré. Todo dia uma mentira, eu sofrendo calado. Agora cê vai fazer um outro homem de otário. Não era pra confiar nessa mulher, eu vou voltar pra minha vida de cabaré. Todo dia uma mentira, eu sofrendo calado. Agora cê vai fazer um outro homem de otário. E aquele abraço especial para a nossa compositora Natiana Rodrigues. Tamo junto! E foi naquela noite que eu presenciei você junto com ele dentro do carro que eu te dei, na porta de um hotel com o vidro fechado. Enquanto eu estava em casa todo atordoado, meu amigo me avisou e eu paguei pra ver. Desde tudo que eu tinha confiando em você, enquanto ele me falava que estava desconfiado, eu mandava confiar que o pai dela tava acamado. Não era pra confiar nessa mulher, eu vou voltar pra minha vida de cabaré. Todo dia uma mentira, eu sofrendo calado. Agora cê vai fazer um outro homem de otário. Não era pra confiar nessa mulher, eu vou voltar pra minha vida de cabaré. Todo dia uma mentira, eu sofrendo calado. Agora cê vai fazer. E não era pra confiar nessa mulher, eu vou voltar pra minha vida de cabaré. Todo dia uma mentira, eu sofrendo calado. Agora cê vai fazer um outro homem de otário. Não era pra confiar nessa mulher, eu vou voltar pra minha vida de cabaré. Todo dia uma mentira, eu sofrendo calado. Agora cê vai fazer um outro homem de otário. É hoje que eu volto pra minha vida de cabaré!